Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Hoje é 3 de dezembro de 2005, 16 horas e 32 minutos. E está começando mais um episódio do podcast Aline Multiply. Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé. Gente, eu nem acredito, mas eu finalmente estou de volta ao estúdio de gravação da casa do meu irmão. Ai, finalmente me liberei. Nada mais de gravar no escritório, nada mais de ficar chorando na fila da Lan House. Apesar de que eu não tomei coragem de realmente encarar a fila da Lan House. Bem, o computador que eu tenho em sociedade com meu irmão está funcionando. O headset está funcionando. Eu estou funcionando perfeitamente. O programa volta a ser gravado um dia só, no sábado à tarde. E eu tô feliz de me livrar daquela sensação de que tinha gente me ouvindo do outro lado da divisória achando que eu sou doida. Eu não sou doida. Grammy Latino? É, eu sei, a premiação foi em 3 de novembro, há um mês atrás. Pra quem fez um podcast especial de 6 blocos, eu acho que eu tô um pouquinho atrasada, fui muito relapsa com esses resultados. Mas antes tarde do que nunca, vamos lá. Os nomes da noite foram Alejandro Sanz e Juanes. Oh, grande novidade! Eu sei lá quantos Grammys o Sanz tem, mas acho que a partir de 2006 ele devia ser declarado ao concurso. A Tita, forista do Cultura Latina, mandou bem, disse que o Alejandro roubou a tinta de cabelo da Shakira quando eles gravaram La Tortura, tá igualzinho. O Juanes, esse ano, ele apareceu meio fraco no início da disputa, mas no fim da noite ele saiu como o maior vencedor, com 4 prêmios. Eu acredito que ele é o artista que venceu mais Grammys, que levou para casa mais estatuetas na história do Grammy. Acho que esse é o 6º ano em que é feita essa premiação só para música latina. O disco do ano foi Cantando Histórias, do Ivan Lins, que levou um dos prêmios mais importantes e ainda saiu reclamando que não existe integração entre brasileiros e hispanos, culpou a barreira da língua, reclamou do estilo de show, até das bailarinas lá no palco ele reclamou. Depois não sabe por que a gente chama de chato, né? Mas uma coisa, eu também reclamo. Eu acho que faltou o show dos artistas brasileiros. Não sei por que eles não se apresentaram no palco. O único foi o Alejandro Pires. Eu tive medo de ver ele destruindo Adeus Lepido. Eu soube, graças a Deus ainda não ouvi, mas soube que ele gravou a versão em português. Só que a vítima foi Color Esperança, com o consentimento e participação do autor da música. Aliás, Diego Torres, que também roubou tinta da Shakira. Eu vi o show no canal E! E soube depois que o SBT cortou o show do Juanes. Ele simplesmente levou metade de La Camisa Negra só no acordeão. Baita mancada da emissora do seu Silvio, que já transmite o show há anos. Foi um descaso e foi uma ignorância que não dá pra entender, né? Bem, a música do Juanes eu vou tocar daqui a pouco. Agora vem uma do Lenine, que também foi premiada. Essa foi a melhor canção em língua portuguesa. Ninguém faz ideia. De casa, vocês aí na porta do bar, os cães sem dom, os boiadeiros, as putas babaluxas, os gênios, os caminhoneiros, os sem terra e sem teto, atores, maestros, DJs, os undergrounds, megastars, os Rolling Stones e o rei. Ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Ciganas e neonazistas, o bruxo, o mago, o pajé, os escritores de science fiction, quem diz e quem nega o que é, os que fazem greve de fome, bandido, cientista do espaço, os prêmios Nobel da Paz, o Dalai Lama, o Mr. Bean, burros intelectuais. Eu pensei, ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Pensei, ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Os enganados divertidos, os tais que traficam bebês, o que bebe passa da conta, os do cyberespaço, a capa do mês da Playboy, o novo membro da academia e o mito que se autodestrói. Eu sei, ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Os duros, os desclassificados, a vanguarda e quem fica pra trás, os dorme sujos emergentes, os espiões industriais, os que catam restos de feira, milicos piratas da rede, crianças excepcionais, os exilados, os executivos, os clones e os originais. É a lei, ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Gente, no dia 9 de dezembro o planeta vai parar para assistir ao sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Alemanha 2006. Ninguém vai lembrar do seu aniversário, Marcelo. Só eu que vou te mandar um webcard. O sorteio será transmitido para 145 países, para cerca de 320 milhões de telespectadores. O evento deve durar uns 90 minutos, aproximadamente, e estão programados o sorteio, óbvio, né? A exibição de um curta-metragem de Wolfgang Berger, o diretor de Adeus Lenin, muito maneiro esse filme, assista se você ainda não assistiu, e haverá também um show de ilusionismo e um show musical. Sabem quem vai se apresentar? Não é um alemão, não é um brasileiro. Ele vem de um país que, por um acaso, não se classificou para a Copa. É um tal de Juanes. Amigos. I'm wearing, I bought, 'cause I depend on me. If I want it, then watch I'm wearing, I la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de este humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el culo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el culo. Entenderam agora o que notícia de futebol tá fazendo no meu podcast, né? 9 de dezembro, aniversário do meu marido. Marcelo, meu amor. Eu sei que você vai fazer churrasco no sábado, mas eu tenho um compromisso inadiável com a cadeira do cabeleireiro. Você sabe, é pro seu próprio bem, meu amor. Eu vou passar a tarde toda lá mofando. Mas pra você não se sentir desprestigiado e abandonado, eu vou te mandar um webcard. Hi, I'm Jensen Button. I've come here today to give you a very special birthday present. Somebody out there must love you very, very much to give you a present like this. It's sleek, it's shiny, it goes like a bat out of hell. Yes, you've guessed it, it's a motor car. I've got it right here. What, you thought it was going to be a real one? Anyway, happy birthday. Have a good one. A insuperável análise das notícias do submundo da Fórmula 1. Nessa edição, Juancho diz que McLaren não é chata, São Michael agorando a BMW, Williams faz primeiro teste com Cosworth e Bridgestone, Adrian Newey vai para Red Bull. E as trocas de nomes que servem para encher linguiça no noticiário de automobilismo de jornais, sites e, óbvio, podcasts. Hi, I'm Jensen Button. I hear you're having a bit of a hard time at the moment, but, you know, we all have them. I had some earlier in my career. But you've just got to stay strong and fight through them and just hope that the good times outweigh the bad times. So, I believe in you. I'm sure you can get through this. Good luck. Juancho diz, McLaren não é chata. Claro que não. Comparada às aulas de Pilates e Power Yoga que ele fez depois de cair de depois de se machucar jogando tênis. Juan Pablo Montoya disse que durante a temporada de 2004 ele passava em frente ao box da McLaren e pensava que devia ser um lugar muito chato para se trabalhar e que Ron Dennis era uma pessoa assim meio intimidadora. Lembrando a vocês que naquele ano, 2004, Juancho correu na Williams com o contrato assinado com a McLaren. E ainda assim ele estava ruminando no que ele tinha feito, né? Eu cansei de ler notícias e ver fotos de Juancho brincando com o Frank Williams, e Frank é reconhecidamente especialista em lidar com esse tipo de piloto, do tipo crianção e mimado. Nigel Mansell que o diga. Já Ron Dennis é o mesmo que disse que um latino não tem disciplina para ser campeão. Olha, Juancho só tá dizendo isso em público. A McLaren é muito legal porque ele sabe que a batatinha dele tá assando. Hi, I'm Jensen Button. Ah, você voltou? I hate it when people think an apology is enough, especially when they've crashed into your Formula One car, got out and said sorry. But this sorry is genuine. Ah, somebody's vai asked me to Jensen. Say sorry. Quem foi que te chamou no meu podcast? Vem embora. So, now you can kiss and make up. Ah, ridículo. Sam Michael, agora anda BMW? O diretor técnico da Williams é um australiano maluquinho. Apesar de ter idade para ser neto do Patrick Head, caiu nas graças do antecessor e chefe, porque os dois são doidos da mente. E o que tiver que falar, eles falam mesmo e falam na cara. Sam desafiou a BMW, disse que eles não duram 10 anos na Fórmula 1. Para Sam Michael, existem 3 equipes de ponta. McLaren, Ferrari e Williams. A Renault tem uma senhora história na categoria, só que eles entram e saem, como toda montadora, aliás, né? Agora me diz, ele tá errado? Não tá. Maluquinho, Sam, adoro ele. Fala toda a verdade. Por falar na Williams, no dia 29 de novembro, a equipe fez o primeiro teste com o pneu e motor da temporada de 2006. Eles apresentaram a pintura que vai ser usada nos testes de inverno. E o carro tá muito lindo. Muito lindo. E no Delícias do Podcast há um link para as fotos do carro mais bonito do grid. E eles abusam. Eles prometem que a pintura que vai ser apresentada em 27 de janeiro é mais bonita ainda. E vocês duvidam? Ah, é muito lindo. Confere lá as fotos do carro. Para ser perfeito, só falta ser rápido. You are so beautiful. To me, can't you see? You're everything I hope for. So beautiful to me. Adrian Newey vai para Red Bull. Lembram da Leighton House? Lembram, sim. Ivan Capelli. Maurício Gugelminha, lembrou, né? Então, em 1990 o negócio estava ruim demais, até para eles. E eles demitiram o seu diretor técnico, Adrian Newey. Então, num desses lampejos de loucura de que só o Williams é capaz de ter, a equipe britânica correu e contratou Newey, que deu continuidade ao projeto desenvolvido lá na Leighton House. Resultado, 58 vitórias. 4 títulos mundiais de pilotos e 5 de construtores. Ah, bons tempos. Newey ficou na Williams até 1997 e seu último ano foi meio desanimado, meio tumultuado e terminou com uma transferência intempestiva para a McLaren, com direito à briga na justiça e tudo. Só que logo no primeiro ano a McLaren ganhou as taças de piloto e construtores. Mas em 99 perdeu para a Fênix italiana ressurgida do inferno, cavalgada por Michael Schumacher. Oh. Em 2001, Adrian surtou de novo e tentou forçar uma transferência para Jaguar, mas os advogados da McLaren são mais bem pagos do que os da Williams e Newey teve que permanecer onde estava. E a Ferrari permaneceu também onde estava, à frente de todas as outras equipes. Depois de algumas temporadas embaraçosas, a McLaren apresentou um carro extremamente veloz esse ano. Adrian Newey certamente estava nos seus melhores dias quando concebeu aquele carro. Mas deve ter passado por sua cabeça, desprovida de cabelos, que por trás de seus gloriosos Williams do outro planeta estavam os motores da Renault. E agora a Renault era rival e ele tinha que se contentar com Mercedes-Benz. Resultado, vitória da Renault. E novo surto do mago dos anos 90, que agora vai prestar seus serviços em 2006 na Red Bull, que por um acaso é a equipe que surgiu da venda da Jaguar. O chefe da equipe deu uma declaração que... Não, essa vale até a volta do Correio Sentimental. Quanto tempo que eu não faço, né? Então, rapidinho. Correio Sentimental. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. O chefe da Red Bull declarou que... Se eu tivesse que escolher entre Newey e Schumacher, eu iria com o Adrian todas as vezes. Eu tendo a concordar, influenciada pelo passado brilhante, mas Adrian Newey é meu beijinho. E a reação do porta-voz da McLaren? Não, nós já sabíamos que ele ia sair. A decisão foi amigável. E nós acreditamos que Adrian não esteja mais aguentando as pressões de trabalhar para uma equipe grande. E decidiu buscar um novo tipo de desafio. Ok. Olha, eu sei que isso não é bonito, mas... A McLaren perdeu o patrocínio da West. Agora perdeu Adrian Newey. Isso vai dar problema. Say my name. As trocas de nomes de equipe serviram para encher linguiça no noticiário de automobilismo. De tudo quanto é canto, inclusive nos podcasts por aí que eu ando ouvindo. A Minardi já trocou de nome duas vezes. Para mim, isso não era pauta. Eu ri muito quando eu vi que é pauta da coluna do Celso Tiberê. Só que como ela continuou trocando de nome, e outras equipes também tiveram... causas com nomes, então eu juntei todas as notícias pra fazer esse bloco. Então, primeiro caso da Minardi. Minardi acabou. Foi comprada pela Red Bull Team, só que como Red Bull B não pega muito bem, traduziram o nome para italiano, Squadra Toro Rosso. Semanas mais tarde, decidiram trocar o nome para Escuderia Toro Rosso. Grandes coisas. Mas com a aproximação do fim do prazo de inscrição para as equipes no campeonato 2006, os nomes mudaram. A surpresa foi a sobrevida da Sauber, que agora se chama BMW Sauber F1. A BMW explicou a decisão dizendo que o carro de 2006 foi feito pela Sauber, então seria justo manter o nome da fábrica suíça por mais um ano. Sei não, isso me cheira mais uma desculpa antecipada do Schumacher. Eu quero ver como é que eles vão chamar a equipe. Quero ver a transmissão da televisão lembrar de falar BMW Sauber. Agora, a reação bizarra à mudança de nome veio de Mr. Fry, o CEO da British American Racing. A Bar foi comprada pela Honda, que anunciou que o nome seria Honda alguma coisa. Depois de estudar a viabilidade desse nome ridículo, eles pensaram em Honda Racing F1. Sem menção o nome da fábrica inglesa. A Honda não tem sentimentos pela Bar. E Mr. Fry primeiro deu um piti, que eu não entendi nada. Magoou, seu fresco. E depois ele veio dizer que adorou o nome. Honda F1, Honda Racing F1, Honda eu te amo, Honda pelo amor de Deus compra minha fábrica e dê dinheiro pra gente F1. Qualquer coisa, ele tá querendo. E, pra terminar, a Jordan já pertence a Midland, mas só muda o nome agora, pra temporada de 2006. Todo mundo esperava que o nome fosse Midland F1 Racing, mas eles exageraram na falta de graça e batizaram a equipe como MF1. Horrível. Oh, como assim isso não é falta? Too. Why can't you just tell the truth? If somebody's telling, tell me who. Let me name, say my name. agora notícias de última hora que entraram depois do fechamento da pauta, mas como pra variar, me atrasei na gravação do podcast. E haverá mudanças pra semana que vem, né? A Super Aguri parece que dançou. Dizem que ela não chegou a tempo pra realizar o pagamento de 48 milhões de dólares. Que a equipe tem que fazer para garantir a sua inscrição no campeonato. Então o prazo acabou e ela ficou de fora. Só que o Super Aguri, ou seu Aguri Suzuki, disse que vai recorrer. E na verdade existe um precedente para isso. Quando a equipe perde o prazo, ela só depende da aprovação de todas as outras equipes para ter o seu pedido de inscrição aprovado. O precedente foi em 1993, quando uma certa equipe inglesa, que por um acaso era campeã do mundo, perdeu o prazo para inscrição. Teve que pedir às outras encarecidamente que permitissem que ela se inscrevesse fora do prazo. E conseguiu. A equipe, vocês imaginam qual seja, né? Eu mereço, eu sofro muito nessa vida. E a outra notícia de última hora é que Jacques Villeneuve finalmente recebeu aquele telefonema que ele tanto esperava. Que ele se recusava a perder as esperanças, porque afinal de contas ele tinha o contrato assinado com a Sauber com uma fundamental cláusula de rescisão. Parece que sairia mais caro para a BMW pagar a rescisão de contrato dele do que manter o traste lá por mais um ano. Como a BMW já saiu rasgando o contrato pagando rescisão por aí, né, esse ano, a conversa no paddock era de que Jacques Villeneuve podia ficar quietinho lá no Canadá, que ele não receberia o telefonema. Mas, na sexta-feira de manhã, ligaram pra casa dele, perguntando: ô vagabundo, os treinos já começaram, você não vai aparecer pra trabalhar, não? E assim, feliz da vida, Jacques Villeneuve foi confirmado como o segundo piloto da Sauber. Coitado, o homem já tava lá e virou o segundo piloto da Sauber. Aliás, falando nisso, igual cabeça de ervilho. Já tava lá na BAR e virou o segundo piloto, porque ele cedeu o número 11 para Rubens Barrichello, porque o 11 é um número muito especial para Rubens. Ele tem um carinho por esse número. Ele tem esse sonho de chegar em 11º no campeonato. E se Deus quiser, ele vai realizar esse ano. Ele vai ser o 11º no campeonato, ao volante da Honda, qualquer coisa. Como eu tô falando de improviso, as notícias que eu li ontem, por enquanto, é só nas notícias de última hora da Rádio Box News. E agora uma conexão entre os dois assuntos principais do podcast, a Fórmula 1 e a música latina. Eu mandei um e-mail para os meninos do podcast Mundo F1. São 5 apresentadores, falam ao mesmo tempo e fica difícil identificar quem é que tá falando. Então eu mandei um e-mail perguntando: será que vocês não podem se identificar? Eu sou fulano, eu sou mengano. Então eles responderam no ar. Buenas noches, señores, buenas noches. Pues tenemos un programa bastante relajado para hoy. Un programa, nos hicieron una pregunta, un podaudiente nos hizo una pregunta, nos dijo quiénes son, refiriéndose a cuánta gente es la que está hablando ahí, por qué, en qué están y cuál es el tema, ¿verdad? Entonces decidimos hacer esta relación, esta grabación, quedamos, ¿no? Mucho más relajada. Sí, no, y todo viene a consecuencia de este correo, así dice textualmente. Sugerencias, no sé bien cuántos son. Sé que hay un Manuel, un Pancho y unos puercos. Somos, dos puntos, 6 pollas sin nombre, 2 gallinas, Pandora y Penélope. El gallo, bla, bla, bla, lo pueden chequear en el... Ah, bueno, podemos... Vamos a poner un blog. Un blog. Y ¿cómo se llama? Las puerquitas, que se llaman Nikki y Paris Hilton. Y los humanos que participamos, que somos... Os podcasters brasileiros gostam de bichos, gravam com eles, pedem para eles participarem, mas não chegam nem perto do que os meninos fazem. Os apresentadores do Mundo F1, em ordem de importância, são 6 franguinhos sem nome, 2 galinhas, Pandora e Penélope, 1 galo, o Lance, 1 pato, o Fermin, 1 pata sem nome, 2 porquinhas, a Nick e a Paris Hilton, 2 gansos, o Rasputin e a Natasha, 1 baita cachorrão, que é o Tonka, e 5 humanos, Fred, Pancho, Manuel, Guicho e Joey. Nós conversamos sobre o podcast e a história é a mesma para todo mundo que faz, gente. Gravar os programas é uma diversão, é um prazer e é um vício. E fica ainda melhor quando a gente recebe os comentários dos ouvintes. E eles já estão com um problema que eu ainda não tenho, sabe? Excesso de download. Eles entraram lá na minha página no Multiply e comentaram sobre o Grammy Latino. Eles acham que o Grammy é um enfoque e uma promoção da nossa música, um incentivo à carreira dos nossos artistas e um excelente meio de divulgação. Eles deram até o exemplo da Maria Rita, que eles gostam muito e só conheceram porque ela foi indicada ao Grammy 2004. E isso é uma outra consequência da festa, né? O intercâmbio musical entre o Brasil e os outros países da América Latina. É mais uma forma de se derrubar as barreiras. Então eu vou tocar para vocês e para os meninos do Mundo F1, Maria Rita, Cara Valente. Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir, foi escolher o mal me quer. Entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho, ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com o coração. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente, mas veja só, a gente sabe. Esse humor é coisa de um rapaz que sem ter proteção foi se esconder atrás da cara de vilão. Então não faz assim, rapaz, não bota esse cartaz, a gente thank you. Notícias. Não são só as equipes de Fórmula 1 que trocam de nome como quem troca de roupa. Uma cidade nos Estados Unidos trocou de nome para ganhar TV por assinatura na faixa. A cidade se chamava Clark, fica no Texas, foi fundada em junho de 2000 por L.E. Clark, que competiu pelo cargo de prefeito e perdeu, da cidade que ele mesmo fundou. A cidade tem 125 habitantes, eu não disse 125 mil, são 125 habitantes, e recebeu a proposta de mudar o nome para Dish. Em troca, a operadora de TV paga, Dish Network, vai fornecer receptor, um gravador de vídeo digital, gente, e um decodificador para bloquear canais, para quem tem criança em casa. Os habitantes de Dish vão receber o sinal de graça por 10 anos. A proposta de mudança de nome foi aprovada em uma reunião do conselho da cidade por 10% da população, ou seja, 12 pessoas. E o interessante é que eles contam com o marketing gerado pela história para atrair mais habitantes. Vambora, gente. Eu entrei lá na página da Dish Network. Eles têm a TV Azteca, a Centro América TV, Telemundo, BBC América. BBC América? Que isso? A BBC refaz seus jornais de um jeito que os americanos entendam, é isso? Gente, tem Playboy em espanhol, tem Speed Channel. Vambora, Marcelo? Será que é por isso que o Bush mandou caçar brasileiro na fronteira com o México? Todo mundo indo atrás de TV por assinatura de graça em Dish? Ó, tô pensando seriamente. Gente, os ouvintes interagem no Multiply. O Edmundo Pinheiro entrou no post do Pod 15, lá no meu jornal no Multiply. Ele viu o comentário do Edu que, se for pra andar de Mercedes, é melhor ter um piripaque e ficar em casa. Aí o Edmundo perguntou ao Eduardo que raios é um podcast. O Edu contou toda a verdade, que é um programa de rádio gravado em MP3 visando grandes lucros futuros e o domínio comercial e artístico do universo. E, por consequência, o domínio das grandes massas populares. Tudo isso só para eu me divertir com as grandes massas populares. O Edmundo ficou meio desconfiado e acha que a massa popular que eu influencio deve ser bem diminuta. Ele disse que ia deixar o download rolando, ia dormir, mas... Haha, já foi influenciado. Não dormiu. Esperou o download terminar. Ouviu o programa e escreveu outra mensagem. Ah, eu fiquei preocupada. Muito obrigada por você dizer que eu tenho voz bonita e que eu tenho bom humor, mas, gente, ele ouviu o Pod 15, o especial de mau humor que eu comecei com a voz pastosa de remédio pra alergia. Não é pra ficar preocupada? Ele disse que eu tenho voz bonita e bom humor. Tá, obrigada sim mesmo. O Edmundo também pergunta se o e-mail do Cresce Pênis foi verdade. Pô, vê se inventar uma coisa dessa, gente. E a mensagem do Edu também é verdadeira, tá? Ele não é meu fã. Eu que sou fã dele. Edmundo também reclamou da demora do download. E eu queria muito que os ouvintes comunicassem esse tipo de problema para que eu possa estudar uma solução. No seu caso, Ed, você puxou o arquivo do Multiply e lá é difícil de aturar mesmo. Eu sofro pra, tanto para download quanto para upload. Os assinantes, os que têm o feed, puxam os arquivos do Our Media, que é um horror para subir. Não sei qual é o pior, cara. Eu acho que o Our Media é pior. Mas até hoje eu não detectei problemas na descida, digamos assim. O arquivo é pesado mesmo. Problema até para quem tem banda larga. E eu tô me esforçando para limitar os programas a meia hora e 20 megabytes. Prometo que eu vou me esforçar, gente. E eu tenho que fazer uma conversão numa taxa razoável, né? Pra ficar pequeno e pra não perder tanta qualidade assim. E as músicas? Finalmente alguém se manifestou pra dizer que gostou. Eu deixei no Multiply a lista das músicas do Pod 15. A cada podcast eu publico, tem a descrição no arquivo, que é o que o pessoal do Our Media recebe, que aparece no iTunes, iTunes, como vocês queiram. Mas o Aline Multiply Podcast é parte da página Multiply da Aline. Então no jornal do Multiply tem lá toda a descrição com todos os links, e lá tem a lista completa de artistas e nomes das músicas. Então o Edmundo pediu, você pode passar lá, pediu também as músicas, assim, se me pedirem as músicas, eu passo, gente, passo por e-mail, deixo no Multiply. O podcast não é meio de distribuição de MP3, ouviu, pessoal da Real? Eu não estou distribuindo MP3. Tá legal o meu programa e editar e cortar as falas desse MP3, não é culpa minha. Olha que eu até dou uma estragadinha na música. Mas se você não gostou da minha estragadinha, que é a música inteira, avisa que eu, sem querer, mando. No mais, muito obrigada pela sua mensagem super carinhosa, Edmundo. Você, que é outro destaque no Multiply, com seus textos criativos, bem humorados. Seja bem-vindo aos podcasts. Não esquece de conferir os programas que eu indiquei lá no Multiply. Você pode se guiar tanto por aquela lista ou dentro do meu Delicious. O Delicious desse programa é delicious.lynnwilliams.pod16. Mas entrando lá, você explora todos os meus links. Mas não explora muitos coitadinhos não, tá? Um beijo para o Ed e para o Edu. E também para Paola Laforcade, companheira do Fórum Cultura Latina. Beijo, Paola. Eu tenho que agradecer também ao Rodrigo e à Michele, os responsáveis pelas minhas vinhetinhas. E vou encerrando o programa por aqui, agradecendo a sua atenção. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Mais informações na minha página, http://linwilliams.multiply.com. E você pode entrar em contato pelo endereço alinemultiply@gmail.com. Uma ótima semana a todos e... Ah, gente, um aviso. Semana que vem, programa especial. Final de ano, né? A Dona Aline Multiply vai passar o sábado no cabeleireiro. Mas não vou deixar de fazer o programa. Eu vou lançar um especial musical com a banda mexicana Café Tacuba. Atenda pedidos que cheguem até sexta-feira, 9 de dezembro. Em alinemultiply@gmail.com.br. Um beijo a todos. Tchau. El problema es que es conmigo. Ei, você ainda tá aí? Acabou. Pode desligar. Tchau. Vai. Show.